Hoje no rap não tem mais moleque. Tia se diverte na arte de fazer scratch. Os atores se divertem, se diverte, diverte, diverte, diverte. Hoje no rap não tem mais moleque. Se diverte na arte de fazer scrap. Os ladrões se diverte, se diverte, se diverte. Violência gera terror, violência no ar. Quem pensa que escapou não tá livre de chorar. Ataque terrorista cresce em todo lugar. No metrô, no trem, pode uma bomba estourar. O busão é também fácil incendiar. Nem o Banco do Brasil poderá escapar. Pois gasolina pra queimar, tem os linha de frente. Que tem bala no pente pra furar os coletes. O que tá acontecendo todo mundo previu. Agora o oprimido é quem oprime o Brasil. Brasil que tem dinheiro, político safado não resolve o desemprego e chama nós de maconheiros. O PT que precisou foi o que mais envergonhou. E o presidente declarou, não sei quem que roubou. Quem roubou não foi preso, nem dinheiro gastou. Agora está reeleito, ainda diz que tem amor. Bagulho tá osso. Quem ganha pouco tá no sufoco. Quem dormiu ainda não viu que tá cada vez pior. Bagulho tá osso. Quem ganha pouco tá no sufoco. Eu quero ver quem vai me correr. Um dia, quem sabe política será amiga. Sem vergonha o Brasil será limpo. Estamos cansados, decepcionados. Corrupto pra todo lado. Engravatado, desarmado é o pior ladrão. E a polícia lado a lado lhe dá proteção. E o cidadão sem nenhuma solução. Sem dinheiro, sem razão, nem satisfação. Zé Bobinho quase morto, sem visão, sem coração. Sofre o arroxo sem nenhuma reação. Então, quem não tá de acordo é ladrão. Não será ouvido, é enquadrado no artigo. Quando enfrenta o inimigo, representa o perigo. Sistema é antigo e aumenta o seu domínio. Governo não enxerga, pois não corre nenhum risco. Quando chegar a guerra, vai correr pro seu abrigo nuclear. Já sabemos, irmão, que tá cada vez pior. Tem a fome do poder, mas pra uns ficarem ricos, muitos tem que sofrer. Só tem que organizar, tem que mudar o pensar. Se achar que sabe tudo, só irá atrapalhar. Pensamento em conjunto, junto não dá outra. Pois a vida é muito louca, a união que faz a força. Estamos em toda parte, a vontade não é pouca. Pra ter felicidade, vai à luta e abre a boca. Com personalidade, vê a parte e não se assombra. Tá na chuva pra molhar, tem que manifestar. Vai pra rua pra mudar, a guerra pra vencer. Se a batalha perder, nem dá tempo de sofrer. Vai, encara que nem o rei Davi. Seu gigante vai cair com só uma pedrada. É o bang dos guerreiros prontos pra qualquer parada. O sangue é verdadeiro, não é sangue de barata. Aqui é favela, viatura, opalão, ruas de terra, a base craque, o miserê. Tem maquiagem sem blush, sem gel, sem batom e lente de contato. Não me alimento de besteira, nunca dei na moda e nem liguei pra etiqueta. Da ceia, da banis, que se foda. Deixa playboy para gastar dinheiro à toa. Vai na boate e enche a cara de farinha. Depois quer manter a forma na academia. Só mentira, capa de revista. Mundo ilustre, de branco fanático racista. Corrupto de colarinho branco. Polícia na migué, te mete um grampo. E se eu fosse tipo um filho de boy, eu seria um playboy. Talvez um paga-pau, um cuzão sem moral. Sem proceder, sem ideia pra trocar. Tô aqui pra dizer. Tô aqui pra dizer, cara bonita não interessa. Cara bonita não interessa, aqui é a favela. Da rua rap nas artérias, nossa cara é essa. Cara bonita não interessa, aqui é a favela. Tô aqui pra dizer, cara bonita não interessa. Cara bonita não interessa, aqui é a favela. Da rua rap nas artérias, nossa cara é essa. Cara bonita não interessa, aqui é a favela. Tô aqui pra dizer, cara bonita não interessa. A cara é essa, se pá, sempre foi. Isidão, forte legal, tô na fita sem boi. Ideia quente, linha de frente, forte na mente. Na humildade é nós na fita hoje sempre. Aí tá tudo limpo na pura calma. Sem nenhum arrombado pesando na minha alma. Pois a minha rima é essa, assim que me criei. Não sou embalo, safado na favela me formei. Nunca me vendi, nem popstar me senti. Rap é responsa, vida laser, mano, e daí? Sou pesado, gás lacrimogênio. Efeito moral, suicídio, puro veneno. Periferia, polícia, bandido. Jogo jogado, domínio sujeito, tá fudido. Eu tô ligeiro de frente pra realidade. E tenho nojo de quem vive na mediocridade. Como cagueta, casqueiro, olho gordo do que fez isqueiro. Uns malucos dando a bunda pro dinheiro. Playboy demais, pagando do que não é. Cheiradão, falando gírio, verdadeiro mané. Aqui na área essas ideias não consta. Só criminoso, só maluco de responsa. Só criminoso, máfia, firma certa. Sistema negro, linha de frente, a nossa cara é. Cara bonita não interessa, aqui é favela. Da rua, rap, nas artérias, nossa cara é essa. Cara bonita não interessa, aqui é favela. Tô aqui pra dizer, cara bonita não interessa. Cara bonita não interessa, aqui é favela. Da rua, rap, nas artérias, nossa cara é essa. Cara bonita não interessa, aqui é favela. Tô aqui pra dizer, cara bonita não interessa. Aí, cara bonita pra quê? O que vale na favela é humildade e proceder. Eu vi, ninguém viu e nem vai ver. Sistema nega até morrer. Sobrevivendo no meio do perigo, eu digo a morte sinceramente é pra quem dá motivo. Meus parceiros não dormem, não brigam com a sorte. Dá o sigilo, mas é dele, spread, manda o toque. Andar como manda o figurino desde menino. É de verdade, cara, quem nunca deixa eu para. Faz o bolinho podre e a coja de otário. Pelo sistema negro serão fuzilados. Pela lei da rua que é dura, fria e crua. Onde andar na margem é o que perpetua. Jogada final, aqui não, nunca mais. Sistema negro, papelão aqui jaz. Os manos de miliano ficaram meio naquela. Mas não me acompanha que eu não sou novela. Eu sou humilde, sempre ligeiro. Esperto, contudo e condado o dia inteiro. Cada um, cagueta a chave da morte. Deu essa, sem chance, sem sorte. Aqui é muita rima forte, muito som de ladrão. Por tudo forte na mente, viajando com gol. Campinas é aposta, os dados estão na mão. Vestilha mesa de jogo, então dobra aposta, irmão. Essa ideia, se acha pouco, sai da reta. Aqui é som da favela, minha cara é essa. Cara bonita não interessa, aqui é favela. Da rua, rap, nas artérias, nossa cara é essa. Cara bonita não interessa, aqui é favela. Tô aqui pra dizer, cara bonita não interessa. Cara bonita não interessa, aqui é favela. Da rua, rap, nas artérias, nossa cara é essa. Cara bonita não interessa, aqui é favela. Tô aqui pra dizer, cara. Se quiser me testar, vem, já pode começar. Não sou eletrônico, mas tenho algo que ligar. Quando ouvi minha voz, faço o microfone gozar. Com um jeitinho geme até da microfonia. Por isso eu vou, mandando nove broncas pro pavilhão. Sou o MC que fez o Hakim pedir a benção. Sou capaz, se vivesse décadas atrás, teria feito Hitler ganhar o Nobel da Paz. Seria cor do câncer pro Bob Marley viver mais. E seria o líder na fuga de Alcatraz. Sou tão louco que fui três vezes expulso do hospício. Mas que o Maurício faça o cascão tomar banho por vício. Isso o Gabriel só pensa que é pensador. Nada contra o tio, é graduado em pensamento. O azar pra mim é lucro, maluco, no truco eu sou o zap. Se eu não ganhar dinheiro com rap, vou assaltar o map. Ficar mais conhecido que o ratinho da folha. Tirar o Jorge Amado com apenas uma folha. Se tô na TV, pode crer, já era Faustão e Gugu. Tenho dois de lupia, sou rei na terra do Mr. Magu. E já que você pediu, vou te dar aquele abraço por trás. Vou te colar mais que lambi-lambi do Racionais. Depois você vai se perguntar, por que eu sou muita treta? Como eu mato os caras com 5 miligramas de letra? Mas acredite, só falo quando é inserido disquete. O novo modelo da IBM se chama Tio Fresh. Tio Fresh. Fervendo a mais de 1000 graus centígrados, derretendo seu toca-discos. Caldeirão, eu com o microfone na mão. A fúria de titãs se trouxe outra atmosfera. Quatro cantos, quatro elementos: água, fogo, vento e terra. Norte, sul, leste, oeste. Foco no foco, ataco na peste. Faço secar o mar, alagar o agreste do nordeste. Deserto do Saara, deserto Ceará. Ficará como disseste o Buda em Budapeste. O que será, será? Eu falo o que falo, não jogo no ralo. Só não me entalo, saliva viva, eu não me calo. Você E sua letra me lembra da minha mãezinha, quando ela fazia pra mim sopa de letrinha. Eu nasci há 10 mil antes do Raul Seixas futurístico. Eu que ensinei o Paulo Coelho estilo místico. Highlander, se ferir minha orelha não for humilde, vou ter que fazer como fez Evander Holyfield, duvide, te iludo como David Copperfield, enigma, mensagem vem codificada, faça assinatura também. Nem dança da chuva vai apagar, porque meu fogo não é fogo de paia. Se sua casa cair, meu ouvido não é na sua faia. O bomba derruba o prédio inteiro e aprendeu com Sérgio Naia. Faço o microfone, eu faço logo um improviso. Te bato no chão, faço como no jiu-jitsu. Porque comigo o verbo é fluente ao natural. Vacilando a mim, eu te mastigo como um canibal. E que tal falar sério, parar pra pensar? Só que é tanta desgraça que eu nem gosto de lembrar. E sigo em frente, não sou caranguejo, não ando pra trás. Também não deixo brecha pro retorno, é de Jedi. Meu som é complexo, à tarde, à noite ou de manhã. Eu não falo de amor, mas gosto de Djavan. E se você acha que eu só falo merda e seu ouvido não é pinico, volta pra casa, liga a TV e vai ver horário político. Porque é assim que eu gosto, assim que eu faço, assim que é. Sou não tão comum como o Feijão, Maria José e Pelé. Em primeiro lugar, eu tô na pule, não na pole position. Invento rimas enquanto os japoneses inventam PlayStation. De ouvido em ouvido em ouvido, você não se esquece. E assim eu vou bem longe, tipo via internet. Ou eu vou até o bar, peço uma cara com ovo. Eu tô fraco com sua porra, há um mês que eu só como miojo. Pelo menos eu falo a real, não fico jogando confete. Se você quer ouvir falsidade, vai ver o programa da Hebe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quem ouvir não esquece meu nome, Maionese. SP Funk, mano. Os surdos não querem que ninguém saiba. Velha história passa a ser. Eu não visto a fantasia e passeio no meu carro invisível. Próximo nível, só o som é visível. Indefinível como 11 de setembro de 2001. Parte 1, eu trago a joia do Nilo. Eu assobio, observo como o talentoso Ripley. No limite da minha mente, onde mundos colidem, povos se agridem. Vocês decidem qual será o final. Numa tenda no Nepal ou lá no centro com Kamal. Rimo, se liga primo, tô fazendo meus beats. Não dá palpite se o assunto é rima rara, me cite. Já te disse, minha rima é um reflexo complexo da mágica, da lástima, da tática pra ficar vivo. Meu plano é bem maior que os prédios da Berrini. Vim pra aprender, mas querem que eu ensine. Super cine, ao mestre com carinho eu dedico cada instrumental, cada rima, cada linha. Meu batuque é na cozinha, na sala, no quarto. Se a intenção é dar à luz, meu hip hop entra em trabalho de parto. Porque eu tô farto dos agentes do FBI, da ATF, rimando no blef, esperando o cash. Aperto o flash, todo mundo é Damon Nash na festa. E o que me resta se não me concentrar, fazer algo que presta. Fazer o bem até pra quem me detesta. Levante se estiver sentado. MCs daqui pra frente tudo será mudado. Eu tô ligado, uma coroa, um castelo encantado pro cavaleiro que vencer no verso livre, tá o dragão mimado. Levante se estiver sentado. MCs daqui pra frente tudo será mudado. Eu tô ligado, uma coroa, um castelo encantado pro cavaleiro que vencer no verso livre, tá o dragão mimado. Eu enfio o mundo inteiro num disquete, abro a sessão, aumento o som, fazendo rap do bom, lutando como o Qui-Gon, entenda. A força está comigo onde quer que eu vá, numa festa em San Diego ou numa van perto da Arapuá. Vim pra mudar o panorama desse drama mal feito, rimo direito como escravos faziam tempos atrás. Mas nunca não mais, presas as correntes, nos olhos da serpente eu vejo a fábrica do mal do mundo. Eu não confundo, eu sacudo seu cerebelo, mando carta sem selo, usando um micro fone de mão. Lembro de tudo como povo brasileiro em dia de eleição. Levante se estiver sentado. MCs daqui pra frente tudo será mudado. Eu tô ligado, uma coroa, um castelo encantado pro cavaleiro que vencer no verso livre, tá o dragão mimado. Levante se estiver sentado. MCs daqui pra frente tudo será mudado. Eu tô ligado, uma coroa, um castelo encantado pro cavaleiro que vencer no verso livre, tá o dragão mimado. Ao menos tente, observe a mulher ao seu lado. Observe como todos se parecem quando o som tá ligado. Baile lotado, ninguém tá parado. Então eu prossigo defendendo minhas teses de evolução. Pacifismo, politeísmo, mesmo à beira de um abismo, ouço o som da mudança. Mesmo louco e estereotipado, eu sei meu lado. Vejo centenas de dragões mimados dizendo que o mundo não pertence a um quadro maior e que a eles fora dado o direito de se acharem melhores. Eu tenho dó, mas agora me deparo com um monstro crescido que engane e dilacera seu melhor amigo. E a rima é o antídoto pra sua cilada. Meu parecer é o que faltava na sua folha ilustrada. Não diga nada até que o céu mude de cor de repente. Não se anime com sofrer desse povo carente. Levante se estiver sentado. MCs daqui pra frente tudo será mudado. Eu tô ligado, uma coroa, um castelo encantado pro cavaleiro que venceu no verso livre o tal dragão mimado. Levante se estiver sentado. MCs daqui pra frente tudo será mudado. Eu tô ligado. Levante se estiver sentado. MCs daqui pra frente tudo será mudado. Eu tô ligado. Levante se estiver sentado. Noite, aqui amargo é o gosto. Revolta até o pescoço. Igualdade dá no rosto. Tudo será mudado. Quebrada chora se supera. Pano rasga, espelho trinca. Me vejo com quase 30. Será mudado. Não vou mentir, dizer que não me envolvi. É difícil resistir. Tá aí meu mano Willian que não me deixa mentir. Certo de si. Ah, desse tipo de onde eu vim. Ser bom hoje é ruim, ruim pro ruim. Bote em mim, no começo do fim. O procedimento vai seguir. Proceder daqui tá aí. Sou assim sempre afim. Cada vez mais e mais de onde si. Me sobressaí. Ensinei, aprendi, apanhei e bati. Tava lá e vi, vivi. É verdade que quase ninguém diz por aí. Quebrada inteira sem nada. Fisionomia deformada. Dá dó de ver a molecada programada. Pra matar ou morrer na balada. Não pega nada. Não fácil conseguir, pra mim isso é tá aqui. Me sinto pingo no i, faço parte da comunidade. Senti Deus no coração, senti também, por que não? Tá de bobeira, tá em vão, minha contribuição é ser sempre mais irmão, morrer sem ser irmão. É impossível passar nessa vida sem sofrer amanhã. O jogo tem que estar onde tá os loucos. O jogo tem que estar onde tá os loucos. Cantar MC daqui pra frente, tudo será mudado. O jogo tem que estar. Onde tá os loucos? Rap de raiz, atitude. Certa forma eu vou dar o meu parecer. Reprise de novela na tela, cancela a TV. Porque aqui a cena é real. Se não gosta, corta, se importa. Muda de canal. Moleque com canhão de repetição. Entrando em ação, descabelado. O que foi que deu errado? SOS, irreversível se pá. O estado do moleque esquece, dói na alma. Calma, ainda não tá perdido. A força vem lá do cutis. O congresso sabe disso. Tipo, se faz de morto, pouco sabe ele. Deixa ele, só o dele verdade, tá guardado. Tô admirado. Sua verdade me dá nojo. O respeito é a tragédia, lavagem cerebral na tela. Que morre no corredor, que doença era aquela. Já era, pra não perder a cena da novela. Posso ser louco, mas tô entendendo o jogo. Quem quer dinheiro, enquanto a gente rói o osso. Numa disputa, conversa de filha. Sua verdade me dá nojo. Sua verdade me dá nojo. A vida na viela é dura, então Carolina, curti, superi. Refrão. Os loucos tem que estar onde tá os loucos. Os loucos tem que estar onde tá os loucos? Os loucos tem que estar onde tá os loucos? Sua verdade me dá nojo. Sua verdade me dá nojo. Os loucos tem que estar onde tá os loucos? Sua verdade me dá nojo. Sua verdade me dá nojo. Sua verdade me dá nojo. Sua verdade me dá nojo. Os problemas aqui nunca esteve as claras. Como se fala, molecada se abala. Tô no rádio, lá vai bala, se prepara. Chega de pala, manja tempo, se cala. Caso ao contrário, o sofrimento não para. Aqui quem fala é a voz do povo que mais sofreu. MC que não se vendeu, a malandragem que sobreviveu. Valeu. Aqui estou eu, agradecendo a Deus por me fazer enxergar a verdade. Sei que vários dizem que não sabe. Quem sabe, só ele sabe, conhece. Verdade me dá nojo. É verdade. Minha sentença é pegar o rap manifesto. Protesta céu aberto, meu pequeno dialeto. Jesus é a saída, hip hop é a solução. Direto do curtir, verdade me dá nojo. KGB, refrão. Nojo, os loucos tem que estar onde tá os loucos. Sua verdade tem que estar onde tá os loucos. Sua verdade me dá nojo. Os loucos tem que estar onde tá. Sua verdade me dá nojo. Sua verdade me dá nojo. Os loucos tem que estar onde tá os loucos. Sua verdade me dá nojo. Sua verdade me dá nojo. Sua verdade me dá nojo. Sua verdade me dá nojo. Sua verdade me dá nojo. Sua verdade me dá nojo. Sua verdade me dá nojo. Sua verdade me dá nojo. Volta até o pescoço. Sua verdade tá no rosto. Volta até o pescoço. Me dá nojo, sua verdade. Aqui amargo é o gosto. Volta até o pescoço. Sua verdade me dá nojo.